Então, boa tarde, inicinho de noite a todos e todas, né, que estão aí nessa sessão. Quero saudar cada um e cada uma que nos acompanha pelas mídias digitais e também pela Rádio Taquara. E de imediato agradecer à comunidade taquarense por ter me feito a candidata vereadora mais votada da cidade. Foram 801 votos que vieram com ideias para fazer, coragem para enfrentar, coração para sentir as reais necessidades da população taquarense e acabaram também me tornando a candidata mulher mais votada do Vale do Paranhana. Mas, infelizmente, pela nova regra eleitoral, foram 60 votos que faltaram para minha reeleição. Mas, da mesma forma, me responsabilizo por cada voto e assumo aqui o compromisso de continuar trabalhando para cuidar bem da nossa gente. Eu vou continuar atuando com muita energia, elaborando e realizando projetos, vou continuar buscando recursos para educação, para saúde, para o bem-estar, vou continuar lutando ao lado de mulheres, meninas e idosas contra a violência de gênero e contra a exploração sexual, vou continuar lutando pela geração de emprego e renda da população da nossa cidade, vou continuar caminhando pelas ruas da nossa cidade. Não somente com os 801 pessoas que votaram em mim, mas com todas as pessoas que entendem, principalmente, que o espaço político e de realização se dá onde as pessoas estão. Quero parabenizar aqui o vereador Luiz Felipe, vereadora Carmen, por aceitarem o desafio de enfrentar um projeto executivo. Da mesma forma, saudar o atual vice-prefeito Elinho e o vereador Preto por apresentarem um projeto de gestão para a cidade. E de igual forma, parabenizar a prefeita eleita, vereadora Cirlei, e o seu vice, vereador Nelson Martins. Lhes desejo uma boa gestão à frente desse importante espaço de cuidado para com as nossas pessoas, que é a Prefeitura Municipal. Parabenizo de igual forma a vereadora Magalho, vereador Thelma, Adalberto e Regis, pela reeleição e pela validação por parte da comunidade do trabalho que vocês apresentaram nesta casa. De igual forma, parabenizo os 11 novos vereadores e vereadoras eleitos que têm coragem, determinação e empenho para construir respostas para nossa gente nesses tempos tão complexos que vivemos, né? Saúdo os meus colegas que não conseguiram êxito nesse processo, somos sabedores, né, da importância desse espaço que é a Câmara de Vereadores. E que para a gente colocar o nosso nome à disposição e aqui estar para representar a comunidade, exige muita coragem e muito altruísmo, né? E nós somos sabedores disso. Bom, para finalizar, eu entendo que nesses tempos que vamos enfrentar, mais do que nunca, é preciso que os nossos representantes municipais inovem na ação política. Então, eu quero desejar a todos vocês que a criatividade e a determinação sejam os parceiros de vocês nesse processo, porque entendo que vão ser necessários para dar saídas necessárias a esses problemas tão complexos. Então, quero desejar a todos uma boa semana, com muita coragem e determinação para enfrentar esses dias. Tá bem? Um grande abraço.